Derivada de uma droga muito conhecida, surgiu o crack e tal das Nações Unidas, o principal produto de exportação. Veio ao Brasil pra viciar nossos irmãos, encontrado nas grandes capitais. Já mandou nossos irmãos para os hospitais. Por isso que eu falo, pare com essa fissura. O crack é uma droga, leva a morte prematura. Todo fissurado que dorme na rua, pega o crack e mata a fissura. Cuidado, meu irmão. Cuidado, rapaz. O crack é uma droga, não vai te deixar em paz. E o nosso recado agora pra vocês, que não tem a coisa certa, nem nada a fazer, mas vão pegar no crack. Você precisa se ligar, a fissura pode vir, e a língua enrolar. É vícios e drogas não te levam a lugar nenhum. Você se joga, se afoga, é apenas mais um. E viverá na dependência do vício fatal. Passa sua vida ou paranoia total. Ha, ha. Vícios e drogas não te levam a lugar nenhum. Você se joga, se afoga, é apenas mais um. E viverá na dependência do vício fatal. Passa sua vida ou paranoia total. Paranoia total. Quem julgar seu pensamento, então julga os seus atos. Pelo seu procedimento, o elemento perseguido pela sociedade, mal visto pelas ruas e por toda a cidade. Rejeitado você fica nesse mundo sozinho, vagando sem destino no escuro caminho. Sem orientação, sem compreensão de alguém, forçado a praticar coisas que não lhe convém. Essa é a verdade, eu só vou te dizer. Amigo, vivo nesse mundo, quero te ver. Essa é a verdade, eu só vou te dizer. Amigo, vivo nesse mundo, quero te ver. Maroca MC sou, e vou dizer muito mais. Tantos manos que se foram que nem me lembro mais. Não me interprete a mal e nem me julgue também. Não quero ver o seu mal, só quero apenas seu bem. Eu sou apenas alguém que fala e vai te dizer. Sai dessa, camarada, é melhor pra você. Vícios e drogas não te levam a lugar nenhum. Você se joga, se afoga, é apenas mais um. E viverá na dependência do vício fatal. Passa sua vida ou paranoia total. É. Vícios e drogas não te levam a lugar nenhum. Você se joga, se afoga, é apenas mais um. E viverá na dependência do vício fatal. Passa sua vida ou paranoia total. Ha, ha. Vícios e drogas não te levam a lugar nenhum. Você se joga, se afoga, é apenas mais um. E viverá na dependência do vício fatal. Passa sua vida ou paranoia total. Dependência de um vício fatal, faça sua vida paranoia total.